pensou na estação. Eu peguei um ônibus e você também. E eu que não acreditava em amor à primeira vista, no primeiro dia ao te ver, e tudo começou pela janela. Você me olhou pela janela, você sorriu pra mim pela janela. Você me olhou pela janela, você sorriu pra mim. Que pena que você saltou. Que pena que você saltou. Vou pra casa que preciso descansar. Só não sei se vou parar de pensar em você. Já são 10 para as 6. 8:30 tenho que trabalhar. Na estação será se vou te encontrar. Pela janela você me olhou. Pela janela você sorriu pra mim. Amor de buzo é assim. Amor de buzo é assim, final feliz. Amor de buzo é assim, assim, te amei. Amor de buzo é assim, final feliz. Vem se apaixonar com Rogelzinho Vida.